Vocês dizem salve e nós dizem que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Vocês salve, dizem que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Vocês diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Vamos fazer com nós assim, ó, pra fechar na hora. Eu vou falar assim, ó, você diz que é nós. Salve! Diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Salve! Diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Salve! Diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Salve! Requisitaram nós, salve, tamo envolvido. Música periférica, os pretos no puro estilo. Do Viela, do Samba, os morros da Godói. Aqui, RVG, negreiro, firmeza é nós. Quebramos as correntes, agregamos multidão. Partido original, batuque, samba do bom. Direto da Cesala, onde residiu os pretos. Ritmo africano, misturado ao brasileiro. Roda de terreiros, terras de Bagdá. Gatas comunidade, pô, nunca deixar parar. O verdadeiro som que vem do tempo antigo. Aquele que ouvia quando era menino. Pela mão, pela dor, se envolvo com meus truta. Pela raça, pela causa que nós junto luta. Pela favela, pelos pretos que morrem por ela. Pelas mulheres que representa cada passo dela. Pela criança vai crescer e ter lugar conforto. Pra não acordar com a rota invadindo o morro. Eu vou cantando, rimando na batida no boom. Misturei o meu rap junto com o Olodu. E no Viela do Samba eu vou colar. É nós que fecha da ponte pra cá. Que vem as pretas dançar no estilo Carlé. Salve, rapaz. Salve, rapaziada, diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. O que tem, o rap é 100, não tem pra ninguém. Reivindicando nossos direitos no gueto também. Oh, África o sou, os pretos gritam oh. Tá cesalo, atabaque, batuque, tambor. Cabelo, sarará, chama as pretas pra dançar. É nós na fita, é nós na pista, é nós de trás. Revolução, tradição, hip hop. Todos juntos, unidos, nós somos fortes. Batendo de frente é o trem, que vem arrebentando o pé de Black Zé Povi também. Bota fita, nego, e microfone na ativa. Representando na mais pura ideologia. Lado a lado, firme e forte, tamo junto na guerra. Tipo de tsunami abalando a atmosfera. Salve! Pra rapa e pra toda a família. Sem se abater pelas quedas da vida, bandido. Ostentação é lustro da firmeza na balada. O Serena 120, curva estreita, fechada. A madrugada, aliado, sentimento sereno. Juntamente com a destreza, um ódio doce, veneno. Lamento, sexta-feira foi feita pra curtir. Juntamente com os parceiros da Avenida Sabir. Um índio apache que toca o seu tambor. E abre os braços, convoca o seu senhor. É o dono da chuva, é o dono da terra. Mas não é ele que promove a guerra. Subindo a Sabim, coruja olha pra mim. Negredo me ligou, oh, estou aqui. Firmeza total de somar com vocês. A coruja acordou e é a bola da vez. Salve! Diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Salve! Diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Salve! Diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Salve! Diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Salve! Diz que é nós. Os pretos muito louco, firme e forte na voz. Salve! Diz que é nós. Salve! Diz que é nós. Salve! Diz que é nós. Salve! Diz que é nóis. Salve! Oh, diz que é nóis. Os pretos muito loucos, firme e forte na voz.